dia que se passa. Sem calma meu coração aperta imaginando uma desgraça. Não nasci pra isso, não nasci pra aquilo. Só fico imaginando qual será meu compromisso. Será roubar, será matar, será morrer nas mãos dos meus inimigos. Deus, o que é isso? Tanto que eu pensei, chorando orei. Conselho pros manos errado muitas vezes eu dei, mas nunca imaginei que trilharia o próprio caminho de quem ignorei. Truta, hoje eu sei que tudo que eu passei e estou passando é que me fará ser forte nessa estrada que estou caminhando. Ah, nem gosto de lembrar, são muitas fitas loucas que eu tenho que cobrar. Mas fazer o que se o dinheiro vai e vem? O que eu peguei, o que eu gastei, vou atrás de mais alguém. 15557, eu já não sei o que cometo. Na hora da fissura o importante era o dinheiro. Por isso eu tava ali, acabando com a minha vida e se entregando de bandeja pro filho da puta da polícia. Ah, que vontade de chorar. Se tem alguém me ouvindo, para antes que seja tarde pra você parar. Porque não dá pra continuar vacilando numa porra que depois vai te matar. Sei que tudo é bom, irmão, pode estar no início e só depois você percebe que era tudo prejuízo. Aí você se assusta, tenta recuar, mas já está tão envolvido que pode ser tarde pra parar. Nessas horas, o crime só te leva pra um caminho sem volta. Às vezes me envergonho de pedir perdão a Deus. Às vezes imagino que o culpado sou eu. Amigos viram as costas, famílias me criticam. Sociedade que me julga e desacredita que tudo é possível pra aquele que crê. A tristeza se alastra, será que eu vou morrer? Potestade, tentam me entregar, me consumir. E eu não encontro forças pra reagir. Sinto que minha alma nessa sepultura, meu caminho foi traçado. E as consequências só me levam à loucura. Não perca seu tempo, ladrão, querendo me julgar, porque o pior julgamento foi o que me fez cair. Aqui neste lugar, são 3 da madruga. O sono não chegou, pior prisão é a da alma. Mas é assim que eu estou, então fala pra mim se ainda tenho chance. Enquanto isso eu espero a resposta de um Deus que eu sei que é grande. Arrependido de todos meus pecados, peço perdão a Deus, pois já cansei de estar isolado, jogado, largado no fundo de uma cela. Hoje viver pra mim será um compromisso. Me perdoe se estou errado, mas meu perdão já estava escrito. Acredito nisso.